Ah, estavam sem Deus nem seis. Eu me livrei de todos aqueles que não te aceitava. Oxe, Deus me seis. Seis, para! Ai, para, me seis! Ai, meu seis! Para! Tira tanto meu cu! Meu seis, que é isso, meu seis? Socorro! Para! Ai, para, Mercedes! Ai! Mercedes, que é isso, Mercedes? Socorro! Seis, para! Ai, para, Mercedes! Ai, meu seis! Para! Tira tanto meu cu! Meu seis, que é isso, Mercedes? Para, Mercedes! Ai, meu Deus! Para!